pessoa e ele é sem usar o Juliette Balsa. Please keep track message on the wolves. Coordenadas do final 180, por favor. Autorizado 180-2770. Autorizado 180-2770 azul. Estabilizado 6850 da última, né? Chamando 150, seleção 18 da sala 5. 1895, seleção aqui, cidade. Oi, bom dia, o Chané 6250, 1.600, está estabilizado. O Chané 6200, 0620, direito via Fox Trash 21 decimal, olha. Direito Fox Trash 21 decimal, Chané 6250, continua com a sua aguarde, Pitão 0, Lise, 01, 30 graus, 12 graus, aguarde, atualização com o pulo. É, já vai dando, 6250. Ajuste 80-020, pista 1-0, pois autorizado. Pesado 1-0, 0-4-7-7-7. Airbus 1407, traço nacional, Airbus ATAR, após a passagem do Airbus, autorizado alinhar e manter esse lugar. Informe Eco Sierra Kilo, no tráfego a informar. O segundo só tem um tráfego. O segundo só pode informar que você tem um tráfego. O segundo só tem uma porta que você tem de para a coordenação. Quando vai. 2407, né? Olá, 962, descendente com a sua mente, eu vim chegar com a média, eu quero nível de voo 050. Eu

1227, chame o centro de assistência. 1228935, ao torna 1238. Confira o centro 4207, você poderia repetir? Pelo centro de assistência, 1228935, ao torna 1228, confirmando 1238, gato. 3820, confira a primária? 1228935. 2835, obrigado, bom trabalho. Salvador, é o 3436, bota, bom dia. Bom dia, são 3436, ascendente pessoal. Eu sou vestido da Gomes de Ouro, para o número de 050. 050, poderíamos voar na flor de Tata? Obrigado, tá. Direto Tata, 3436, descendo a 050. chamei o controle agora, frequência 120-580, até a volta. 120-80, graças a Maria. 120-90. Papá Romeu, a Carlinhos José. Papá Romeu, a Carlinhos José. Para onde está a porra? Então é o... Se eu seguir pelo corredor a X. Então o destino é Ponte Segura. Tira até a ponte de pouso, vai até o parte 3. Parte 3. Tira até o final da barra. Então, eu estou no Juliette, 7044, vamos para a escola. Isso, Victor, Tchela Tel. Bem, continua a aproximação, aguarde o eixo livre, Tchela Tel. Checa o trem, vento no 20 graus, 129, 20, aguarde a atualização para o curso. Estima aqui, vai achar, Tchela Tel. Correia, Salvador, gol 9148, ponte espera da 1-0, a vista da aeronave, curta final. Tente manter o ponto de espera 9148, da gol. Manter o Tchela Tel, pistão 7, checado, 20 graus, 129, pouso autorizado, Tchela Tel. Tchela Tel, pouso autorizado, 1-7. Corre, bom dia, azul 4082. 082, 7 do tráfego, é forte de acerra, baixar até lá. Desculpa, lá. Passando para Paris. Estamos em novembro, Juliette Alça. Seu nome, por favor, no 8 do Colômbio. Por 8, muito obrigado. 2 Salvador, do Papatão, novembro, Juliette Alfa. Papatão, novembro, Juliette Alfa. Consiga em descida até 1 mil pés, até a vertical do Ceasa. Novembro, Juliette Alfa, para 1 mil pés até a Ceasa. Para o Ceasa, conhece onde fica o Ceasa? Afirmativo. Gente, o Papatão Vitor tira até no solo 5-0, libere a esquerda na Taxi Lima, chama o solo 219. 4082, pista no 0, pouso autorizado, vento no 30, graus 109. Ele pousa no 0, 4082. Tchau, meu bolso. acionamento a critério é forte para decolagem. Gente, estou com o Papa 28 Alfa no setor, mantendo 1.010, próximo ao Ceasa. Inicialmente aguarde para decolagem. Gente, tem um Brasília da Força Aérea Brasileira, na final aproximadamente a 4 milhas, autorizado final no 7, aguarda a liberação para o posto. Fazendo Juliette Alfa, autorizado final 1.7. Final 1.7. 1.402, final 5.2, direito no Brasil nesse molado. Mesmo lado. Partiu 2.0, check stand de pouso, pista 1.0, pouso autorizado, vento no 2.0 graus, 1.2 lá. Novembro de Leste Alfa, visou algum campo, ok? Afirmativo. São 243 mil, a gente vai ter 1.100, vai ter 2.0, vai ter 3.0, vai ter 3. Bem, está 343, né? 8, faz o pouso do Brasília, final, pistão 0, autorizado olhar e manter. Faz o pouso do Brasília, autorizado olhar e manter, 1.0, bom na avião, 4.8. Tango Novembro, Juliette, Alfa, pista no 7, vento no 2.0, graus no 0, nós, altitude no 0.2.0, pouso autorizado. O Novembro Juliette Alfa está ciente, final da 1.7, estamos baixado e travado, autorizado pouso. São 3.3.7.1, você vai enganar no Liberado no setor, informa para o solo. Norte, dias dados, aguardando transferência após decolagem, o Terno Novo. Que é o costa de estacionamento, o pátio militar ou pátio VIP? Autorizado 180, dirige o táxi, táxi autorizado na frequência até o pátio militar, na escura até o corte. 180 na altura até o pátio militar, vai vir. Tá fora de fora, comprou a nós. Gente, papel meu até o meu gosto, decorado 55, mantém a tua loja aguardando a transferência. Vai, mas é só agora que está transferência, tá maluco? Visual 1.3, meu irmão, vou chamar o controle 1.2.0, desse mal 1.2.0. Já fui controle, eu tava maluco. Então, Romeo, Tango Romeo 1, se mantém escuta permanente do controle. Escuta permanente do controle, tá, Magoa. Juliette, chama até o meu nome, eu vou falar com você. Checo 30 de pouso, vento 120 graus, 129, altíssimo 020, pouso autorizado. Desde pouso, 1020, baixando e provando. Voo 1250. Check 30 pouso, vento 120 graus, 129, altíssimo 020, pouso autorizado. Nível 20, nível pouso, baixar e travar, 3, 6, 7. lá que chamou o controle de Salvador. Thiago Silva, sendo notificação, mantenha pro Diamant, informe os dados do CIDO, a Justiça é do 0020. Olimpo 08, possível. Olimpo 08, contato radar estabelecido 58 milhas, 10 deste Salvador. Voe na proa de Pelo para o seu espaço, chegada a 10, informe unidade descida. Frequência livre estacionar. Direção 3678, solo 09, 219 direito via Eco. 19 via Eco. Pronto, o Xanem 1140. O Xanem 140, título 0, autorizado em decolar, vento 120, grau 129, título 020. 020, autorizado em decolar, o Xanem 1140. Calibrando o Camaçari, vai descer para 5.10, retorna para Salvador, cidade para sobrevoo, na duas curvas. Já tem o meu voo, informe a localidade da local, na cidade onde vai fazer sobrevoo. Realmente, ainda vai manter para o Lama do Setor Norte para a cidade baixa. Sim, autorizado que as pés ajustem em Salvador permanente no 020, reporte iniciando sobrevoo na cidade baixa. Até a próxima, espera que passou a curta e tomará sobre a volta, por favor. 140, quadro 13, controle 1-0-10-8-0. 1-0-10-8-0, contato radar na decolagem, mantenha para o hotel 2010, aponto autorizado direto, jamo e ascensão para o nível 350. A cruzou 2000, voo no Jomo, voo Xerenga, Ouro com a Estrela. Olímpio 082 para 4000 pés, ajuste no 020. Então, hoje pegou o quilo, testa e mantenha nível de voo 050, número 2 na aproximação. Limpo 08, como seja no estado indicado? Como seja manter ou incrementar a velocidade para o sequenciamento? 50. Olímpio 08, retornação para o sequenciamento, curve à esquerda, proa 245, seu limite radial 290, escalador.